tem que ter a cachaceira que em todo rolê. Não pode ver o grau que já quer pegar, já sabe que vai ter alguém pra carregar. E tem a pegadora que administra beijo, beija um na frente do papo, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos moda, fica no chão, fica no chão. E tem eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira contada. Que senti saudade de uma picada iludida, não. Olha só eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma picada iludida, não. O batom 24 horas na boca dela, dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos modão, fica no chão, fica no chão. Oh. E tem a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma picada iludida, não. Palhaça eu, a emocionada que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma picada iludida, não. Palhaça. Bora, bora, bora. Palhaça, né, Mariana? É boiadeira. É boiadeira. Ana Castela! Ai, é verdade! Cidade. Uma princesa, gente. Olha onde a gente chegou. Em meio a tantas dificuldades, a gente nunca se deixou. Foi dura a nossa realidade, mas a gente enfrentou. Imagina a cara de quem duvidou. Foram tantas pedras jogadas, nem você nem eu tropeçou. Sentimento à prova de bala, segue invicto nosso amor por você. Eu voltaria no passado pra viver de novo com você. O tempo passa, mas não passa essa vontade de te amar em dobro por você. Com você, uma só vida do seu. Estamos aí com você na cidade, são 4 horas mais 42 minutos, curtimos a Márcia Felipe, segue invicto na Era Azevedo, Palhaça, Yuri Pressão, Boy da Hilux, Eduardo Costa, Saudade. Você que tem máquina de costura precisando de conserto, procure Genival das Máquinas em Campos Sales, que além de vender todo tipo de peças, conserta sua máquina e, se precisar, faz até o móvel. Enfim, tudo para máquina de costura é com Genival das Máquinas e tem mais. Agora é só ligar. Genival vai até a sua casa. Se for conserto simples, ele faz aí mesmo. Se não, pega sua máquina, traz até a oficina, conserta e vai levar na sua casa. Faz esse trabalho para você de Campos Sales, Salitre, Araripe e sítios vizinhos. Se preferir, ligue ou chame no WhatsApp 999-70-7992 e peça o seu orçamento. Genival das Máquinas, Rua Josué Frazão, 284, próximo ao Bradesco, em frente à clínica do Dr. Rafael, no centro de Campos Sales. 4 da tarde, mais 40 minutos. O Rogério está aqui em contato com a gente. Alô, Rogério. Boa tarde, meu amigo Oliveira. Aqui é o Rogério do Sincá. Já sei, eu queria que o senhor passasse parabéns de meu compadre Cacá, recebe parabéns de seu compadre Rogério, de sua esposa, comadre Ana Paula, de seu filho João Miguel, de sua tia Zefinha, de Geraldo, de seus cunhados e de toda a família, viu? Fazendo parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades. Parabéns, parabéns, parabéns para você que está mudando de idade hoje, né? Que o próximo ano seja aí de muita paz e felicidade na sua vida. Rádio Cidade, a máquina do som. Do som. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é, homem? Tá na boca do povo, homem! Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio! É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas. Só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, olha. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. No miolinho da Sítio. Arrocha, padrinho Aésio. Autopeças e retífica Dragão. Aqui você, cliente, encontra sempre as maiores promoções. Pneu Aro 13 de 390 por R$350. Bateria Pioneiro 60 amperes de 430 por 350. Capacete Samarino de 190 por 165. Amortecedor Cofap da Bros de 550 por 470. Amortecedor da CG 150 de 230 por R$180. Pneu traseiro Technic da Bros de 290 por 250. Escapamento V3 de 210 por apenas R$150. Essas são algumas das muitas promoções da Autopeças e Retífica Dragão, que além de oferecer produtos a preços de fábrica, tem os melhores e mais gabaritados profissionais na realização dos seus serviços. Fique ligado, pois na Autopeças e Retífica Dragão é assim, tem promoção todo dia. Vem pra Dragão! Se tem comércio e bem-estar social, tem a presença do sistema Fecomércio. Tem o SESC em todos os municípios do Ceará, com atividades de saúde, cultura, educação, lazer e assistência, promovendo a qualidade de vida dos cearenses. E muito mais! O SESC contribui para a construção de uma sociedade mais justa e na melhoria social da comunidade e do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo em todo o Brasil. SESC é o Sistema Fecomércio. Sistema Fecomércio. Presença que faz diferença.

termina comigo. Tô sentindo que não é pra mim. É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar amor por um instante, faz barulho! Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Cidade. Eita, coração! Isso é raiz, é rodada. A garrafa na metade e o sofrimento inteiro. Sua boca na cidade e eu desejando o seu beijo. Me vê pagando de solteiro, não vê a castração de choro no banheiro, mandando áudio do tamanho do mundo inteiro. O que me manda é online e eu mesmo. Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo, pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. Aparece mil esquemas, mas não é você, eu furo. Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo. Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. Aparece mil esquemas, mas não é você e furo. Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. De choro no banheiro, mandando áudio do tamanho do mundo inteiro. O que me mata é online e eu amei. Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo. Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. Aparece mil esquemas, mas não é você e eu furo. Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro. Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo. Pensando solteiro, apaixonado. Aparece mil esquemas, mas não é você e furo. Pensando solteiro, apaixonado e sempre tô. Pensando solteiro, apaixonado e sempre tô. Cidade. Sou o seu homem e vim te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal. Eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro o bicho, mas levo você. Não me mande embora, não sou seu amante. Eu sou o seu homem e vim te buscar.

principal, encontrei a solução. Em 2023, prepare-se para vibrar de emoção com a conquista da sua preciosa CNH. A Autoescola Principal começou o ano com soluções inovadoras que vão garantir ainda mais transparência, segurança e agilidade no seu processo de habilitação. Venha fazer parte do maior time de habilitados da região. Temos inscrições abertas para novas turmas, com planos de pagamentos facilitados no boleto ou cartão de crédito. Garanta já sua vaga ligando ou chamando no WhatsApp 99300-0393 ou visite a unidade da principal mais próxima de você. Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Autoescola Principal, o seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Apaixonada por você, 630 quilômetros, Cidade AM. Já 5 da tarde, mais 8 minutos aqui na cidade. Boa tarde pra galera ligada. Cícero Vieira lá no Ponto da Goma, na Coronel Baleco, trabalhando e ouvindo a gente. Ponto da Goma tá aí com um grande estoque de queijo de coalho, queijo manteiga lá do Inharé, né? Nata, manteiga da terra lá dos Inhamuns, né? E aquela gominha fresca que chega todos os dias das melhores fábricas lá de Salitre, viu? É lá no Ponto da Goma, na Coronel Baleco. Tá ligadão lá, paredão ligado, desde 5 da manhã, viu? Boa tarde aqui para o Ramon, lá do sítio Murungu, Aiuaba. Quer ouvir música da Japinha Conde? O pessoal lá de Murungu, Aiuaba, boa tarde. Essa conversa de novo, esse tom de voz, a história é a mesma. Eu conheço bem seu olhar de despedida, e quando ele vem seguido de um não quero mais, tá tudo bem. Eu sei que você vai sair da minha vida, dá umas voltas solteira, me xinga pras amigas, mas depois de uma presa você não aguenta o colchão. E a saudade muda sua opinião, e eu tô sempre aceitando a banda quando você chama. Aí é tipo atiração de golpe e bateção de cama. Cê não é como já. Hugo e Guilherme, Gustavo Moura e Rafael. E aí, eu conheço bem. O seu olhar de despedida e quando ele vem, seguido de um não quero mais, tá tudo bem. Eu sei que você vai sair da minha vida, dar umas voltas solteira, me xingar pras amigas, mas depois de umas brejas. Eu não aguento, Rojão. Sempre aceitando a volta quando você chama. Aí atiração de golpe e bateção de cama. Cê não aguenta o rojão. E a saudade muda a sua opinião. E eu tô sempre aceitando a volta quando você chama. Aí atiração de golpe e bateção de cama. Cê não aguenta o rojão. E a saudade muda a sua opinião. E eu tô sempre aceitando a volta quando você chama. Aí é tiração de roupa e bateção de cama. Cê não aguenta o bojão. Aguenta não! Faz barulho pra Hugo Guilherme aí! Cê não aguenta não, viu? Cidade. A gente tenta se entregar, faz de tudo pra dar certo, mas quem não presta, não valoriza. Quanto mais a gente ama, a pessoa pisa. Eu fiquei na bad, fui mulher demais pra aquele moleque, mas superei aquele push. Só um aviso, quem perdeu que lute, eu tô com... Maquiagem hoje é sombra de tristeza. Sua boca tá sem cor e antes era tão vermelha. Seu cabelo que era lindo hoje só fica preso. Sintomas de um coração que não saiu ileso de uma relação. Só te falta um conselho bom. Você precisa se amar primeiro, não esperar o amor do segundo, nem se importa com a opinião de terceiros. Sai desse quarto, lá fora tem o mundo. Você precisa se amar primeiro, não esperar o amor do segundo, nem se importa com a opinião de terceiros. Sai desse quarto, lá fora tem o mundo. Mete na cara um sorriso, manda a tristeza pros quintos. Yeah, yeah, yeah, yeah. Manda a tristeza pros quintos. Da maquiagem hoje é sombra de tristeza. Sua boca tá sem cor e antes era tão vermelha. Seu cabelo que era lindo hoje só fica preto. Sintomas de um coração que não saiu ileso de uma relação. Só te falta um conselho bom. Você precisa se amar primeiro, não esperar o amor do segundo, nem se importar com a opinião de terceiros. Sai desse quarto, lá fora tem o mundo. Você precisa se amar primeiro, não esperar o amor do segundo, nem se importar com a opinião de terceiros. Sai desse quarto, lá fora tem. Se ama primeiro, não esperar o amor do segundo, nem se importar com a opinião de terceiro. Sai desse quarto, lá fora tem o mundo. Mexe na cara um sorriso, manda a tristeza pros quintos. Manda a tristeza pros quintos. Aí o Diego Vitor Hugo, conselho bom. Teve a Solange Almeida, Nojo do Ex, Gustavo Moura e Rafael Rojão. 17h, mais 20 minutos em Campos Salles. Muito boa tarde para você que está aí ligadão com a gente. Olha, precisando de crédito, você microempreendedor, autônomo e assalariado, faça uma simulação sem compromisso. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 15 anos. E o que ainda é melhor, com as menores taxas do mercado. É só aqui na Ágil Assessoria Financeira. Entre em contato pelo WhatsApp 819-8262-0540. Repetindo, 0819-8262-0540. Vamos nessa, 5h21, intervalo bem rapidinho, eu já volto e na volta eu vou soltar aqui os áudios dos nossos ouvintes no 99701-5771. Rádio Cidade, credibilidade com o ouvinte. Obrigado ao homem do campo. Em 24 de fevereiro de 1983, nascia um sonho de um pequeno empreendedor na cidade de Campos Salles. A empresa no ramo agropecuário, a Casa do Criador. Desde lá foram anos de trabalho duro, de altos e baixos, mas com muitas conquistas. A Casa do Criador, nos seus 40 anos de existência, sempre se preocupou em prestar bons serviços à comunidade campsalense de toda a região. E neste clima de aniversário, o proprietário Maurílio Oliveira e sua família agradecem a Deus por todas as conquistas e especialmente a você, homem do campo, agricultores e pecuaristas que sempre confiaram em nossos serviços e produtos. Casa do Criador, a casa do homem do campo, 40 anos servindo bem aos pequenos e médios agropecuaristas da região. Dirija a fazenda, o irmão que. Oi, amiga! Oi, mulher, tudo bom? Te liguei, mandei várias mensagens, mas não consegui falar contigo. O que foi que houve? Mulher,

Eu não digo o nome dele, mas ele tá ranchado aí na Rua do Fuso. Ofereço para meus filhos, Beatriz, mora em Jucais, Fábio, tá trabalhando no parque, Fabrício, Isabela, Letícia, e para você que é um bom locutor. Tá bom, então. Cama de semente. E pro meu amor que eu amo na Rua Nova, que eu não posso dizer o nome. Tá bom, então. Um abraço, boa tarde, né? Só faltou dizer o seu nome também, que não disse, né? Esperei até agora e não sei quem falou. Deixa eu ver aqui quem é que tá com a gente. Boa tarde para o Francisco. Tá lá na CEAGESP, né? Lá no CEASA, em São Paulo. Tá pedindo música aqui do Gabriel Diniz, Coração Teimoso, abraçando Marcos Leite, Forró, Alexandre, Jones, Magrelo e toda a turma lá, viu? É a turma lá do quiosque do Xande, lá no CEASA, em São Paulo. Nosso abraço. Boa tarde. E olha a pisadinha no vaqueiro número 8. O pipoco das vaquejadas, menino. O solinho que conquistou o Brasil. Eu vou morar no sítio, é numa casa com alpendre. Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada. Só vou pro Teveseu, não vou mais pra balada. Vou trocar o asfalto pela estrada de barro. Acorda de manhã escutando o cantar do galo. O tênis eu doei, não vou mais no gel. Já coloquei minha bota, entrei pra turma do chapéu. Eu vou morar no sítio, eu vou recomprar galo. Meu escritório agora vai ser no meio do mato. Trocaram meu sedã, tem uma caminhonete. Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Eu vou morar no sítio, eu vou recomprar galo. Meu escritório agora vai ser no meio do mato. Trocaram meu sedã, tem uma caminhonete. Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Alô, meu parceiro Yuri Joias e Paz Stone. CM Produções, tamo junto, misturado aqui. Meu estilo de vida vou mudar completamente. Eu vou morar no sítio, é numa casa com alpendre. Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada. Só vou com Teveseu, não vou mais pra balada. Vou trocar o asfalto pela estrada de barro. Acordar de manhã escutando o cantar do galo. O tênis eu doei, não vou mais usar gel. Já coloquei minha bota, entrei pra turma do chapéu. Eu vou morar no sítio, eu vou recomprar galo. Meu escritório agora vai ser no meio do mato. Trocar o meu sedã, tem uma caminhonete. Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. Eu vou morar no sítio, eu vou recomprar galo. Meu escritório agora vai ser no meio do mato. Trocar o meu sedã, tem uma caminhonete. Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste. A gente toca. Cidade. Bonito quando ela chegou, trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto. Disse, pode entrar.

a administração trabalhando para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Prefeito Edson Viriato. Aqui, juntos, podemos mais. Juntos podemos ter um lugar melhor. Amor. Oi, Benê. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora, no Sacolão Avenida tem... padaria e lanchonete. E o povo dizendo... valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco da Chagas Arraes, 230, pertinho da Macarri. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. A clínica Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 16 de fevereiro, Dr. João Paulo, endoscopista. Dia 22 de fevereiro, Dr. Sérgio, proctologista. Dia 25 de fevereiro, Doutora Georgiana, ginecologista. Dia 28 de fevereiro, Dr. Carlos, ultrassonografista. Marque sua consulta no fone WhatsApp 999621018. Prefeitura Municipal de Salitre. Administração mudar para avançar. Prefeito Dodó de Neoclides, vice-prefeito Viana Félix. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 99795-3060. É só ligar, pra Chama Gás. Pode ligar, resolvemos seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, ficou o gás, o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, ficou o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 99795-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. A premiação desta semana do Cariri da Sorte está incrível. Tem um Renault Kwid de muito dinheiro, confira. No quarto sorteio tem um Renault Kwid 0 km, é um Kwid zero. Você vai colocar um Kwid na garagem novinho. Ainda tem R$5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. É muito dinheiro. Mais R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$500. E o melhor, o título é dupla chance. Tudo isso por apenas R$5. É sensacional. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Rádio Cidade de Campos Salles. Para o mundo. Vamos aí, são 17 horas e mais 46 minutos aqui na cidade de Campos Salles, nesta tarde, né? Tarde de segunda-feira, começando aí mais uma semana. Hoje é o Dia Mundial do Rádio, né? Eu comecei a ouvir rádio ainda muito novo, né? Naquele tempo não tinha rádio aqui, né? Ouvia rádio à noite de São Paulo, né? Brasília, Nacional Brasília, Nacional da Amazônia, sei lá, e rádio de São Paulo, né? Eu lembro que na madrugada eu vi o programa do Zé Bétio, né? Rádio Capital de São Paulo. Eita, nós, eu não vou dizer a idade não, não vão pensar que eu sou velho, né? Mas não é velho não, viu? Não é idade não. Aí, com o passar dos tempos, né? Aí começou a surgir rádios aqui próximas, né? A Rádio Difusora de Picos, depois Grande Serra de Araripina e pronto. Aí a Grande Serra foi sendo nossa rádio aí por muito tempo, até que em 85 surgiu a Rádio Cidade de Campos Salles, né? É, bem que eu tava vendo o Luiz Van falando, né? Ele que é aqui do Pajeú, que cresceu ouvindo a Rádio Cidade de Campos Salles, né? Ele hoje já tem 15 anos lá na Rádio Grande Serra em Araripina, né? Na Grande Serra FM, era AM, agora é FM. E eu também, né? Eu comecei, pelo contrário, eu comecei aí ouvindo a Rádio Grande Serra, viu? Nos domingos tinha o programa do Josa Farreis, rapaz, era de 7 da manhã até meio dia. Não sei como é que ele aguentava tanto tempo no ar. Mas

Aí, 18 horas 13 minutos aqui na cidade. Pois é, rapaz, hoje quem tá aniversariando é seu Luizinho Tibutino, lá da Rendeira, fazendo 100 aninhos hoje, viu? 100 anos, rapaz. Eita, coisa boa, tá lá nesse momento, tão comemorando aí esse centenário, né, de seu Luizinho Tibutino, lá da Rendeira. Pra ele aí, em nome de toda a família, do Osmar, do Gilvan, né, da Gildânia, quem mais, né? Dona Ozelita, seu Sebastião, a turma toda lá, os nossos parabéns para seu Luizinho. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos. Pois é, seu Luizinho é o pai do Oceano, né? Oceano, lembro demais lá, nós jogando bala no touro, acampamento, né? Eita, não, viu? 18 horas mais 44 minutos aqui na cidade de Campos Sales, vamos seguindo com você, rapaz. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, uma do velho Lula, Luiz Gonzaga, pra gente tocar aqui pra seu Luizinho Tibutino, né, rapaz? Essa aqui, viu? Eita, é a cara, viu? Vai, boiadeiro, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada pra invernada eu vou levar. São 10 cabeças, muito pouca, quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. Vai, boiadeiro, que o dia já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem. De tardezinha, quando eu venho pela estrada, a fiarada tá todinha me esperar. São 10 espinhas, muito pouca, quase nada, mas não tem outros mais bonitos no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem, leva o teu gado e vai pensando no teu bem. Cancela da morada, minha rosinha vem correndo me abraçar. É pequenina, é miudinha, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que a noite já vem, guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. Cidade. Se você, eu aproveitava cada segundo dessa madrugada. Porque a partir de amanhã resolvi tomar vergonha na cara. Memoriza aí com atenção cada suspiro, cada posição. Depois que eu vestir a roupa e vou embora.

Todos os dias, de segunda a sexta, você fica bem informado no Jornal do Meio-Dia. CYH636, Cidade AM, Campos Salles, Ceará. Vai, safadão, eu tô aqui pra jogo. Fala a verdade na sinceridade, olho no olho. Se quiser me amar, eu vou te amar também. Se quiser me usar, eu vou te usar também. Aqui é jogo aberto, ninguém é criança. Faz se love sério ou só uma trança. Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor? Mas antes da gente engatar, tenho que falar. Como é que você vai me ganhar? Na quarta eu tenho futebol, até as tem certeza. Se o time ganhar, rola aquela cerveja. Então tô com minha rainha, sua futura sogra. Sexta tem pagode, se quiser colar, cê cola. Mas eu vou te falar, aonde você entra nessa história. Sábado e domingo eu sou seu, tô apaixonado. Você do lado e celular desligado. Todo, todo seu, cê que manda agora. Se vamos sair ou fazer amor toda hora. Diz pra mim se rola, se quiser só bora. Se aceitar assim, então a gente já namora. Diz pra mim se rola, se quiser só bora. Se aceitar assim, então a gente já namora. É isso, o final de semana é dela. É, pronto, o resto é nosso. Acho que e a gente vai dar bom, eu tô sentindo no papo e na cama. Tem prazer. Mas antes da gente engatar, tenho que falar. Como é que você vai me ganhar? Na quarta eu tenho futebol, até as 10 certeza. Se o time ganhar, rola aquela cerveja. Eu tô com a minha rainha, sua futura sogra. Sexta tem pagode, se quiser colar, cê cola. Mas eu vou te falar, aonde você entra nessa história. Sábado e domingo eu sou seu, tô apaixonado. Só você do lado, na semana desligado. Todo, todo seu, sei que manda agora. Se vamos sair ou fazer amor toda hora. Diz pra mim se vai, se quiser só bora. Se aceitar assim, então a gente já não. Sábado e domingo eu sou seu, tô apaixonado. Só você do lado e celular desligado. Todo, todo seu, sei que manda agora. Se for

festa. Se você só quer me usar, não quer me assumir, para de me iludir, para de me iludir. Se você não sabe amar, se eu não sou nada pra ti, para de me iludir. Teresina, Piauí, Xande Avião. Sucesso do comandante Xande Avião. Vem com a real. Vem, olha o Piauí. E como dois e dois são quatro, tenho certeza que eu não tô errado. Seu sentimento é só dentro do quarto. Cansado desse amor pendente, que só tem eu e nunca tem a gente. Pode doer, mas não vai ser. Vai, me libera, Teresina, vem alto, vai. Vai, me libera. Já que você não me completa, não serve, não presta. Se você só do calor que faz embaixo do lençol, que chega ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol. E olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim. Ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega... Pois é, por hoje é só, né? Estamos ficando por aqui. Agradecendo a você pela sua paciência, pela sua audiência. E marcando um novo encontro para amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Tá vindo aí a Voz do Brasil, direto de Brasília. Tchau, tchau! Olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu. A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre. Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar. Sem ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem amar, sem amar. Sem amar. Mas eu gosto assim. A Mari não me ama, mas eu gosto assim. A gente se pega sem se apegar. A gente usa a cama só pra se usar. Sem ama, mas eu gosto assim. Uma salva de palmas, Mari Fernandes! Obrigado, gente!